Amado Batista é show, show. Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Minha amiga Valda Aparecida mora em Unaí, Minas Gerais. E os nossos colegas de Unaí que mandaram essa mensagem para o Edelson Moura. Gostaria de fazer um pedido. Quero encontrar meus sobrinhos Luciene Aurora Cândido, Lucimar Aurora Cândido, Rosivando Cândido e a mamãe deles, Vanilza Aurora Cândido. Não vejo essa turma há muito tempo e gostaria muito de localizá-los. Alguns das famílias, ou desta família, já faleceram, Edelson Moura. O avô já tem 2 anos que faleceu e a gente precisa chamar aí esse pessoal. O avô se chamava Geraldo Cristino e a avó se chamava Maria das Dores. 6 anos de falecida já. Eu preciso encontrá-los. Urgente, me ajude, por favor, a encontrar estas pessoas, que elas são herdeiras e não estão sabendo. Então, o pessoal, às vezes, precisa realmente encontrar. Eu vou colocar aqui o telefone da Valda Aparecida, da cidade de Unaí, Minas Gerais. O DDD é 38 e o telefone é 9991 13962. Porque aí você pode também botar assim: 999 13962, ok? 038 é o DDD, 9991 3962. Ah, perdão, gente, deixa eu consertar aqui, eu estava engolindo um número, sabia que estava faltando alguma coisa. 9991 3962, 9991 3962. Agora foi certo o telefone. Edelson Moura, eu escuto o seu programa todos os dias e gostaria que você transmitisse esse recado. E a última vez que vimos esta família, eles moravam em Brasília. Olha só, pode ser que eles estejam aí ouvindo a gente neste horário e vai naturalmente ligar para vocês, né? Foi o nosso diretor que mandou este aviso aqui para o Edelson Moura retransmitir. Vamos cantar, Amado Batista, Anjo Bom. Correndo pela vida fora, vou ver aonde mora esta felicidade. E tentei buscar em você, só encontrei desprezo e mais nada. Ei, menina, ei, meu anjo bom, que ilumina meu caminho. Ei, menina, ei, meu anjo bom, que ilumina meu caminho. Saudade viaja comigo, é minha companheira por estas estradas. Me fala sempre daquela menina, minha primeira namorada. Ei, menina, ei, meu anjo bom, que ilumina meu caminho. Ei, menina, ei, meu anjo bom, ilumina meu caminho. Oh, oh, oh. Preciso encontrar alguém que de verdade me ame na vida. Espero que seja sincera, me faça feliz para toda a vida. Ei, menina, ei, meu anjo bom, que ilumina meu caminho. caminho. Oh, oh. Ei, menina, ei, meu anjo bom. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Gente, nós precisamos orar pelo Brasil, orar pela nossa população. Muitas pessoas não dão importância a isso, mas a oração tem um poder muito grande. A oração tem o poder de melhorar a nossa vida, melhorar as coisas da nossa casa, da nossa família. Por isso, quando as coisas não estão bem, a gente pede assim para as pessoas: ore por mim, reze por mim. Porque muitas vezes uma oração feita com fé alcança a graça. E nós todos brasileiros vivemos momentos de muitas dificuldades, momentos difíceis, por não acreditar nas pessoas que estão governando o nosso país. Quando você ouvir em qualquer parte do mundo, uma pessoa com 1% de confiança, 2% de confiança no governante de uma nação, você pode ter certeza que nós estamos à beira de um abismo, de um caos social muito grande. Porque aquele próprio povo que elege o governante, ele elege por acreditar. Acreditou nas palavras, nas promessas, acreditou em tudo que foi dito durante a campanha. E vocês sabem que todos nós fomos enganados. Trouxemos para Brasília de volta mais de 300, quase 400 deputados. Senadores, nem se fala. Repetimos quase todos, votamos nos mesmos. Votamos nos Colo de Melo da vida, no Renan Calheiros da vida. Eu falo assim da vida, não é menosprezando não, que eu não é do meu feitio menosprezar ninguém. É porque quem são estas pessoas diante das nossas orações? Quem são estas pessoas que estão aí nos governando diante da nossa fé em Deus? Primeiro que eles não têm fé. Depois que eles não acreditam em Deus. Estas pessoas que estão aí, elas não acreditam em Deus. Porque se elas acreditassem, elas não mentiriam jamais. Elas não roubariam jamais. Quem acredita em Deus não faz isso. Uma nação religiosa, um povo religioso que entra para qualquer cargo eletivo, qualquer cargo político, se ele for uma pessoa religiosa, uma pessoa de Deus, jamais ele vai cometer o pecado do roubo, o pecado da falcatrua, da coisa errada. E ainda, meus amigos queridos, que a gente esteja vivendo todo este desamparo, todo este desalento, eu peço a vocês, rezem pelo Brasil, porque vocês rezando pelo Brasil, vocês estarão rezando pelas suas famílias, pelos seus filhos, pelas nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. Esta semana, uma amiga nossa passou mal em Anápolis, no estado de Goiás, e eu fui levá-la a um hospital, hospital do governo, lá na cidade de Anápolis. Era o feriado do Dia da Criança, e o meu tempo estava livre. Eu fui ajudar esta família, ajudar esta pessoa, que estava precisando de socorro. E ao chegar lá, eu tive vontade de morrer. Tive vontade de dizer assim: meu Deus, me tire deste mundo. Porque a gente tem vontade nos momentos de desespero das nossas vidas. Depois até eu pedi perdão a Deus. Deus me perdoe pelo que eu falei. Mas é porque as coisas estão, meus amigos, de mal a pior. Quantas criaturas humanas estão perdendo as suas vidas nesses hospitais. Por isso eu peço mais uma vez, vamos orar pelo Brasil, vamos rezar pela nossa nação, para que nos mandem homens verdadeiros, seres humanos. Nós precisamos, gente, de seres humanos. Nós não precisamos de seres desumanos para nos governar. Que gente satânica, que coisa absurda o que estão fazendo com a população brasileira. Infelizmente, tenho que falar desta forma com vocês. Casa Bonita, Amado Batista canta pra gente. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Dos sonhos que tem toda mulher, um deles é ter casa bonita, se esquecendo de cuidar do seu marido, enfraquecendo o seu amor que é tão bonito. E eu não acreditando nesta ideia, fiz tudo o que podia e não podia. Construí a nossa casa tão sonhada, com jardim cheia de flores e morada. Mas isso não foi bastante pra você poder ficar. Foi embora e nem se lembra de voltar pra mim. Mas isso não foi bastante pra você poder ficar. Foi embora e nem se lembra de voltar pra me buscar. Agora olho esta casa tão bonita e lembro que era tudo que queria. Mas depois de tantas brigas sem fundamentos, você foi matando nosso amor, querida. Sei que você era vaidosa, por isso fiz das tripas coração, pra ver você feliz e orgulhosa. Pois não ligo, já dormi até no chão. Nosso amor já foi bonito, e entre os sonhos que tivemos, um foi ter casa bonita, outro amar eternamente. Nosso amor já foi bonito, e entre os sonhos que tivemos, um foi ter casa bonita, e o outro amar eternamente. Nosso amor já foi bonito, e entre os sonhos que tivemos. Edelson Moura. Eu quero agora ler no WhatsApp do Edelson Moura as mensagens que chegaram da minha amiga. Ela mandou um monte de mensaginha, mas assim, de uma grandiosidade amorosa muito grande. As mensagens são pequenas, mas muito amorosas. Maria Madalena Fernandes da Silva, ela diz assim: Edelson Moura, eu sou daquele tipo de ouvinte que todas as noites eu durmo com o rádio na minha cabeceira da cama, somente para ouvir a sua voz, as músicas do Amado Batista. Eu sou fã demais, Edelson Moura. Me faz voltar no passado. Oi, Edelson Moura, eu ouço todos os seus programas. E também quero dizer que eu sou usuária dos produtos Saúde com Beleza. Que coisa linda, que coisa bacana, né? A minha família também já está usando os produtos Saúde com Beleza. Que pena, Edelson Moura, que não encontramos esses produtos antes. A gente achava, agora não estou achando mais. Oh, meu Deus, Maria Madalena Fernandes, onde é que você mora? Deixa eu continuar lendo você aqui. Eu quero que você me ajude a encontrar o meu pai, que tem 45 anos que ele sumiu. O paradeiro dele era Terra Roxa, no Paraná. Olha, Edelson Moura, eu vou te passar o nome dele. É José da Silva. Atenção, José da Silva. O nome dos pais dele é Benedito Pires e Salvina Maria Silva. O nome da minha mãe é Iracema Fernandes da Silva. E o meu telefone aqui para contato é 65, ela deve morar em Mato Grosso. Até agora não vi a cidade dela. É 65-9963-6059. 65-9963-6059. Ela repete aqui outro recadinho, ela para dizer que mora em Sapezal, tá certo? Maria Madalena, de Sapezal, bacana. Minha amiga, está dado o seu recado, eu espero que você, o mais que depressa, encontre com estas pessoas, tá bom? Muito obrigado pela participação no programa Amado Batista. Vou tocar agora para você e para todos os amigos de Sapezal, Começando a Chorar. Eu estou de novo aqui, a brigar com a solidão, mas ela não quer sair. É mais forte essa paixão. Minha vida é uma rotina de sofrer e de esperar. Por que fez isso comigo? Se eu quero é só te amar. Não dá pra esperar. Olha em meu olhar. Não vê que eu estou começando a chorar. Não chute assim, traz você pra mim. Um amor profundo, nada neste mundo vai nos separar. Lará, lará, lará, lará, lará, lará, lará, lará. vida é uma rotina de sofrer e de esperar. Tu que fez isso comigo, se eu quero é só te amar. Não dá pra esperar, olhe em meu olhar, não vê que eu estou começando a chorar. Não chute assim, traz você pra mim, um amor profundo, nada neste mundo vai nos separar. Amado Batista, amado Batista, o mais amado do Brasil. Uma expectativa muito grande pelo lançamento do CD do Amado Batista, que foi gravado agora, e também o DVD. Inclusive, o DVD foi gravado em Brasília, e eu já falei com vocês aqui que ficou sensacional. Já tive a oportunidade de assistir não somente a gravação, mas também assistir o DVD já pronto. Que eu tenho, assim, a alegria de dizer para vocês que as coisas que acontecem na carreira do Amado, eu chego na frente e tenho e tenho prazer de ouvir primeiro, de conhecer primeiro, às vezes até mesmo antes de gravar as músicas que serão gravadas, o Edelson Moura já toma conhecimento, já recebe a informação. O Amado já mostra pra gente, né? Já canta, e a gente já dá o palpite também, e conversa, e bate aquele papo. Mas esta semana eu estive, né, no Dia da Criança, no último dia 12, eu estive lá na fazenda do Amado, fui convidado para almoçar com ele, porque a gente é tudo criança, fomos comemorar o nosso dia. Comemorar o Dia da Criança lá, todo mundo junto. Eu, a Zélia, a Marina, o Amado, a turma, algumas pessoas da família, né, do Amado. Então nós estivemos lá comemorando o nosso dia, que é o Dia da Criança. Então, lá mesmo, já fiquei sabendo que agora, neste mês de novembro, estará saindo o CD e o DVD do Amado Batista pela Som Livre. Então é muito esperado esse disco dos 40 anos, né? Onde nós vamos ter 20 gravações, muitas delas regravações que fizeram sucesso em muitos dos seus discos, mas que este material não existia e nem existe disponível em CD. Agora, esses discos vêm com regravação nova, com nova roupagem, nova qualidade de som. E nós estaremos comemorando o lançamento no mês de novembro. Então, os fãs do Amado, eles já fiquem preparados para receber, agora no mês de novembro, o lançamento desse CD e desse DVD. E agora, vamos ouvir? Desligue a luz e o telefone. Olha, amor, eu vim de longe pra te ver. Não aguentei a saudade. Eu vim voando pra você neste fim de semana. Eu quero ficar com você. Eu quero uma noite linda neste fim de semana que vinda. Quero ver minha estrela brilhando pra mim. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Bote a champanhe na mesa. Vamos brindar nosso encontro, que há muito tempo eu sonho com esse momento, meu amor. O apartamento decorado, perfumado com as flores, rosas vermelhas na mesa, simbolizando o nosso amor. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Bote a champanhe na mesa. Vamos brindar nosso encontro, que há muito tempo eu sonho com esse momento, meu amor. O apartamento decorado, perfumado com as flores, rosas vermelhas na mesa, simbolizando o nosso amor. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show! Passei esta semana toda falando sobre os produtos Saúde com Beleza e avisando para vocês que nós tínhamos lançado um produto novo, né? Lançamento é coisa nova, você sabe. Então saiu o Tira Chulé Saúde com Beleza. Tira Chulé. O pessoal falava, não, Edelson Moura, não bota esse nome não, porque é muito pesado, Tira Chulé e tal. Falei, gente, chulé não tem outro nome. Eu falava para eles, os técnicos, as pessoas que trabalham conosco na indústria, não, vamos botar um nome diferente, House Fries, é um nome estrangeiro, não. Chulé não tem outro nome. Você que está me ouvindo aí, você tem outro nome para o chulé? Não existe. É chulé mesmo, não é? Todo mundo sabe o que é chulé. Ah, mas é porque às vezes a pessoa tem vergonha de chegar numa farmácia. Ah, me dê aí o tira-chulé da Saúde com Beleza. Não tem nada que ter vergonha, né? O negócio é esse mesmo. Tira-chulé Saúde com Beleza. Ah, você vai ver que produto maravilhoso para você acabar de vez com o chulé. Você que calça tênis, que às vezes fica incomodado, né? Porque a pessoa às vezes transpira muito, vai suando e vai criando aquele mau cheiro, né? E tal. Já o tira-chulé, ele é um gel, seca muito rápido, porque antigamente, quando eu era possuidor de chulé, que eu já fui possuidor, quando eu era mais jovem, eu era possuidor de chulé. Então, o possuidor de chulé, eu sei como é que ele faz. Ele não tira o sapato na frente de ninguém.

posso aceitar que o amor seja assim, pois estou te amando. Peço que não me esqueça, não desapareça, não estou bem assim. Estou só. Parece, parece que o amor é assim. Tem que ser ruim pra sentir que se ama. Pois algo tão belo, tão lindo e singelo não pode ter fim. Não, eu não posso aceitar que o amor seja assim, pois estou te amando. Peço que não me esqueça, não desapareça, não estou bem assim. Estou só. Edelson Moura. A cada dia que passa, cresce a nossa audiência em Brasília, capital do Brasil, através da Rádio JK FM. Eu já tenho agradecido muito a vocês, ao nosso público brasiliense, ao nosso público goiano, porque a Rádio JK, ela entra em muitas cidades do estado de Goiás. E aqui vai, mais uma vez, meus queridos amigos, o meu muito obrigado pelo crescimento da nossa audiência, todo mundo que chega para o Edelson Moura, que encontra com o Edelson Moura, as pessoas falam: ô Edelson, que beleza, que programa, né? Programa que a gente ouve os sucessos do Amado Batista, o seu bate-papo, a sua conversa. Este é o rádio, meus amigos. É o rádio onde nós temos a oportunidade de conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas. É o verdadeiro rádio. Porque não adianta nada. O cara monta uma estação de rádio e bota para tocar música o dia todo. Não adianta. Tem que conversar, tem que falar. O povo tem que sair da solidão. Muitas amigas donas de casa que às vezes estão assim num processo de começo de depressão, começa a nos ouvir, começa a clarear a vida, começa a ter mais esperança. É o rádio do entretenimento. Portanto, meus queridos amigos de Brasília, meu muito obrigado a vocês. Sinceramente, muitas vezes eu me questiono e me questionava: por que que o rádio brasiliense deixou de conversar com as pessoas? Por que que o rádio brasiliense tem que ser vitrolão, não é? Sem a participação do povo, sem a participação do locutor, do radialista. Por quê que tem que ser vitrolão? Por que que o Centro de Valorização da Vida recebe tantos telefonemas, mais de 1000 telefonemas por dia, de pessoas com carência de ouvir a voz de alguém, com carência de ouvir a conversa de alguém? Por que que então o rádio, que é feito para isso, foi criado para isso, não se presta a fazer esse serviço? Serviço de entretenimento, de interagir com as pessoas, conversar com o povo, não é verdade? Então, esta é a pergunta que eu sempre fazia. Mas agora, nós estamos aqui todos os dias na JK, eu quero contar com a sua ajuda, meu querido amigo e ouvinte, de falar para as pessoas: olha, agora tem o programa do Edelson Moura, começa às 5 horas na JK. Vamos ligar todo mundo, vamos ouvir, não é? Para que vocês possam também me dar aquele incentivo, como vocês estão me dando, porque hoje estamos liderando audiência na capital do Brasil, das 5 às 7 da manhã, através da Rádio JK. Muito obrigado, Brasília, e muito obrigado, meu querido estado de Goiás. O telefone toca. Esta é a música da Hora do Quebra-Galho de hoje. Edelson Moura canta para vocês.